Basta ligar 3522-1054. Farmácia Santa Luzia e Joaquim Leandro. Nesta você confia. Ótica Nova Real. Nos 50 anos da Ótica Nova Real, quem ganha o presente é você, cliente. Compre o seu óculos de grau, ganhe armação e pague só as lentes. Nas armações selecionadas pela loja e dividido em até 10 vezes. Ótica Nova Real. Ótica Nova Real. Desde 1969, prestando serviço com tecnologia e credibilidade a Souza e região. Ótica Nova Real. Ótica Nova Real. CYU 678, 610 km. Onda Média, Rádio Progresso, Souza, Paraíba. Gostoso como um viver bem, sem muito mais felizes. Saúde, amor, carinho e sabor, sem muito mais felizes. Se a vida é pra aproveitar, com risos é muito mais. Com risos é muito mais. Risos, gostoso como viver bem. Deus Materiais de Construção. Se você vai construir ou reformar, visite Com Deus Materiais de Construção e conheça a loja mais completa de Souza, com o melhor atendimento e com a qualidade que você precisa. Em Com Deus Materiais de Construção, você encontra materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, pintas, cerâmicas, louças, cimento, parafusos, ferros, portas, janelas e muito mais. Com Deus Materiais de Construção, tudo o que você procura num só lugar. Ligue 3521-12-88 ou visite Com Deus Materiais de Construção, ao lado da faculdade. E conheça uma loja com credibilidade e que garante preço baixo de verdade. Com Deus Materiais de Construção, Rua Cifrão Nazaré, número 42, centro, ao lado da faculdade de Direito. Cimol, qualidade, segurança e durabilidade. Há 40 anos no mercado, a Cimol inova o conceito de móveis planejados, fazendo seu projeto. Cimol, tudo sob medida e com planejamento utilizado para cozinhas, dormitórios, banheiros, home theater, escritórios e todos os ambientes. Móveis planejados e com alto design. Seu projeto sob medida, com a garantia de quem lhe serve há 40 anos. É Cimol. Cimol. Qualidade, segurança e durabilidade. Agora com showroom e fábrica. A Rua Félix Araújo, 119, Bairro Estreito, Souza, Paraíba. 3521-2402. Cimol. Créditos e até 10 vezes sem juros. Fica aí o convite. Barato e parcelado, só nas lojas LS Presentes e Papelarias. Lugar de economia. A loja 1 LS Presentes e Papelarias fica localizado na rua Luiz Pereira da Silva, número 1, naquele prédio onde era a panificadora Maná, bem no centro de Souza. Em breve, vai ser inaugurada a loja 2 da LS Presentes e Papelarias. Vai ser a rua da Feira da Estação, número 36, no bairro da Estação, aqui na cidade de Souza. Você já percebeu que as grandes marcas não param de anunciar? Não é porque eles têm mais recursos para divulgação. Todos estamos perdendo muito dinheiro por estarmos de portas fechadas. Mas tem um segredo das grandes marcas que você pode não saber. São as maiores crises que marcas e produtos se fortalecem. Deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie na crise. Quando ela passar, o cliente vai saber que você ainda existe. Mantenha no ar sua propaganda, mesmo que seja só para dizer que estamos juntos contra o coronavírus. Uma campanha da Acerp. Segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite, o jornalismo que interessa e a notícia que faz a diferença. Em rede estadual, você, o Alisson Bezerra e eu temos um encontro marcado na hora mais indispensável do rádio paraibano. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. Aqui, na Rádio Progresso AM 610. Atenção, agricultora e agricultor familiar. O AgroAmigo Banco do Nordeste tem diversas linhas de crédito com as taxas mais baixas do mercado. Já é cliente e quitou seu financiamento? Venha renovar. É crédito rápido e sem burocracia para financiar a agricultura, a pecuária e muito mais. Já são 15 anos ao lado de quem vive no campo. Garanta já o seu AgroAmigo Banco do Nordeste. Ligue 0800 728 3030 e solicite a visita de um agente. AgroAmigo Banco do Nordeste. Governo Federal. Pela nossa segurança, tivemos que adotar novos hábitos que já fazem parte do nosso dia a dia. Por isso, na hora de comprar, use sempre o cartão. É mais prático, fácil e muito mais seguro. E você ainda pode ganhar prêmios diários de R$1.000 e prêmios mensais de R$100.000 na promoção Orocar com prêmio todo dia. Quem tem Orocar, usa para tudo. Inscreva-se em promoçãoorocar.com.br. Banco do Brasil, mais que digital. O mundo precisou se adaptar ao impacto causado pela crise. Nesse momento, as emissoras da partida continuam se informando sobre esses problemas. Jornalismo, rádio e rádio. O tempo deles, que este é o desejo da personalidade. Buscar informações sobre o governo responsável para transmitir a confiança, a verdade e os valores para a população. Garantir a segurança. Não se preocupe. Atenção para o toque de 610 milésimos de segundo. De segunda a sexta ao meio-dia, tudo e sobretudo, você só tem 360 graus. Opiniões diferentes para você tirar suas próprias conclusões. 360 graus. Jornalismo de verdade, livre e antenado para quem gosta de ficar-se bem informado. 360 graus. Tudo sobre tudo, com a liberdade de imprensa que nenhum outro programa de rádio paraibano tem. A apresentação de Francisco Alcântara. Comentários de Marconi Ferreira, Fábio Augusto, Thaís Aguilheres, Nova Vieira. Aqui, na Rádio Progresso de Souza, em meio à mais grave crise da história, o setor foi fundamental para o país. O agro brasileiro, o tirado, é a figura muito grande.